Atlântida, Atlântida, Atlântida. Parquinho de diversão, comendo a maçã do amor. É, tô pensando, né? Mas não tá, não. Vamos trabalhar, estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela Rede Atlântida, 6 da tarde, para todo mundo também, pela web atlântida.com.br. São 3 milhões, ou foram 3 milhões, ou foram, né? 3 milhões de acessos. Se foi no passado, foram. Foram 3 milhões de acessos no mês de julho no site da Atlântida. Fala aí, Mr. P. Opa, no mínimo 200 pila hoje. Beleza. Como assim, 200 pila o quê? Quatro. De multa, caixinha, né? De multa. É verdade. Não, fala aí, KGzinho, beleza? KGzinho, tá beleza, tranquilo. Bom final de tarde. Maurício Amaral não veio. Maurício Amaral vai pagar 50. Oh. Vai pagar 50. Tô chamando teus colegas. Boa, Maurício. Tu tá aí, tá bem. Ei, Potter, vai pagar 50. Ellen Potter está conosco no Pretinho Básico. Boa tarde, gente. E tudo bem? Eu tô tentando esticar o tempo pra ele chegar. Marcos Daniel, vai no... Não, Marcos... Piangers está conosco! É isso aí, galera. Como é que vocês estão? Tava esperando os amigos aqui, demoraram, muito hein? Muito bom, hein, Pian? Te salvei aí de uma multinha de 50, alongando, prolongando durante o teu nome a pronúncia do mesmo. Entendeu? Tem multa agora? Tem multa? Ah, tu não sabia, tu tá de férias. Tava de férias. Tem multa? Multa de 50 reais pro integrante do programa que não estiver aqui na rodada de apresentação. Multa? Multa, 50 reais pra caixinha do programa. Então tá, cara. Tá bem? Cara, eu tô rodeado de multas, né? Tô rodeado de câmeras, gente querendo me multar, querendo meu dinheiro. Agora, os meus colegas de trabalho também. Não, eu não quero teu dinheiro, eu quero que tu chegue no horário e pra fazer o programa. E não participa do programa, né? Isso, e não participa do programa. É, ainda não tem essa. Não é só multa. É multa e gancho. Cara, entendeu? Tá bem? Vamos bem assim? E aí, Geiso? Eu estou errado. Cara, o Geiso não é uma criatura confiável. Como diz a Rodaica, não é boa pessoa o Geiso, cara. É que nem o Davi, né? Não, tipo, a gente sabe, tipo, nós nascemos ontem, sei lá. O Geiso... Não nascemos ontem, tá ligado? Cara, o Geiso hoje me pegou num trote, cara. É mesmo? O Geiso me pegou num trote, o Geiso é um guri inteligente, botou um amigo dele pra me sacanear. E o amigo me ganhou. Vamos ouvir o trote agora, então? É amanhã. Nosso dia, pá. Amanhã, o trote. Especial, dia todo, hein? Passando trote. Isso mesmo, fico o dia inteiro, tá lá, tipo, pensando, tá lá. Tipo, pensamento. O pensamento. O teu Geiso é com U no fim ou com O? Com O, tá lá, Geiso. É, eu vi Geiso escrito lá no... Escreveram errado, tá lá. É. Escreveram errado. Tem que corrigir, porque eu fiquei pensando quando eu vi. Foi ali, o Almir, tá lá. Ah, porque é J-I-S-O-N, né? Não, ele não tem N. Não tem N. Sem N. Geiso. Geiso. E S-O. S-O, tá lá. Tá com Z e com U. Sim, Almir, tá lá. Escreveu errado. Não sou falado errado, mano. Sabe que foi o Almir o cara que fez isso contigo? Foi. Tá bem, estamos recebendo neste momento Davi Coimbra. Davi Carradine. Davi Carradine. Davi Carradine. Sim, rapaz. Tudo bem, Galo Cinza? É o Galo Cinza do programa Davi Coimbra. Vamos aos destaques comentados agora com a mesa completa do Clique RBS. Receita Federal intercepta 22 toneladas de lixo europeu no porto de Rio Grande. Cara, isso é Vocês ouviram? Uma vergonha. Vocês ouviram? Aham. 22 toneladas de lixo europeu estavam sendo importadas para o Brasil pelo porto de Rio Grande. Eu não sei porque que vocês ficam tão bravos quando isso acontece. O que que tu vai fazer com esse lixo, Marcos? A gente tem espaço aqui, a Europa não tem mais espaço, não tem terreno baldio. Tem um monte de cara que quer aqui pegar essas fraldas aí pra fazer alguma comida aí pra eles, entendeu? Os caras pegam esses lixos europeus. Fazer comida? Os caras pegam esses lixos europeus e eles comem isso aqui no Brasil. Tem mais que mandar pra nós mesmo, esse país aqui, cara. Tá louco. Manda pra cá e cobra uma taxa aí, ó. Tem espaço de livre aí pra fazer lixão. Aqui no Brasil, lá na Europa, não tem mais. Pode mandar! Tá. Manda o lixo pra nós aqui que esse só paga. Foi o comentário de Marcos. Vamos ver de onde saiu. A carga saiu de forma irregular do porto de Hamburgo, na Alemanha, pro Brasil. O que deveria ser plástico para ser reutilizado por empresas de reciclagem era, na verdade, lixo doméstico urbano, como pacotes de fraldas, embalagens de alimentos e de ração para animais também. Dentro da carga, os fiscais ainda encontraram uma minhoca viva. Aí, ó, não falei que tinha comida? Não falei que tinha comida? A transportadora foi multada pelo Ibama em R$1,5 milhão e notificada a devolver o lixo para a Alemanha em 10 dias. Ano passado já pegaram o mesmo caso. É, né? Não, mas era uma lixo vindo da Inglaterra. É, mas é um lixo europeu que os caras não têm onde colocar e eles se enganam, mandam em container e mandam pro terceiro mundo. Mas é só coisa isso boa. Isso acontece em Porto... lixo europeu, gente. É lixo de primeiro mundo. É importado. Cocô europeu. Mas um cocô europeu é diferente. Já comeu um cocô europeu? Já comeu? Pelo amor de Deus. Uma delícia. Cocôzinho. Número de pessoas submetidas à radiação médica cresceu 40% em 10 anos. Bom. As informações são da Organização das Nações Unidas, a ONU. As pessoas são expostas à radiação quando submetidas à tomografia computadorizada, raio-x e medicina nuclear. A exposição à radiação pode causar consequências que ainda não foram completamente identificadas. Que ótimo isso. Por isso, o ideal é evitar a exposição. Certa vez eu fui fazer uma tomografia computadorizada, aí a enfermeira me arrumou, botou na caminha lá. E aí se esconde. Agora eu vou sair daqui, vou ficar uns 100 metros de distância, vou aplicar o botão isso, e tu fica ali, tu vai passar na máquina umas 15. Mas cara, qualquer raio-x é assim, claro, né? Óbvio. Os caras te botam pra fazer raio-x e vão pra trás daquela proteçãozinha. Óbvio. E tu fica ali, né? Todo o teu corpo, aí tem que fazer, né? Mas tem que fazer. Qual é a reclamação? Não tem reclamação nenhuma. Não, ninguém tá reclamando. Não tem nem manchete. Só estamos informando que o número de pessoas cresceu 40% em 10 anos. Aliás, é uma idiotice essa notícia. Uhum. Não serve pra nada essa notícia. Não, serve pra gente. Eu também acho. Falar aqui no programa. É verdade. Jason, tem um real aí. Pega mais uma coca pra nós ali, por favor. Aí. Vai ter um real. Tô achando que vai ter um real. Aí pega aí. Obrigado. É zero, por favor. Zero, tá? Zero. Presos envolvidos em arrombamentos de veículos no campus da UFSC em Floripa. Opa! A Polícia Civil, em parceria com a equipe de segurança da Universidade Federal de Santa Catarina, prendeu dois integrantes de uma quadrilha envolvida na prática de furtos em veículos no campus Trindade. É furto em veículo, é isso? Arrombavam os carros e roubavam o que tinha isso, dentro. Isso, exatamente. Furto em veículo, não furto de veículos. Né? Acho que sim. É. Ou D. Também não. Enfim. Ou barra E. Eles foram vistos quando furtavam. Aqui vai esclarecer. Eles foram vistos quando furtavam objetos do carro de uma estudante e acabaram detidos. Enquanto um esperava num carro, o outro arrombava os carros e roubava os objetos. Na casa em que eles vivem, no bairro Potecas, em São José. Pode crer, lá na Potecas. Lá as casas são tudo hipotecadas. Policiais encontraram mais de 50 objetos furtados de carros na universidade, além de um revólver. Tá batendo cabeça, Duda. Além de um revólver e duas espingardas. É a bandidagem, né, cara? É muito ruim, né? É muito ruim, né, homem? É um negócio logo em ruim. Santa Catarina, um estado de gente boa, de gente muita bem gente intencionada. Boa, mas tem muita gente ruim também. Normalmente estamos na prefeitura, no governo, na que isso, homem? Os pais, né? Na reitoria da reitoria. Nos carros de público de confiança. Cargo público de confiança. Né? Aí são os piores. Agora, assim, ó, morar em hipoteca é um negócio difícil, cara. Eu já fui pra, já morei um tempo em Los Angeles. Tá ligado, Los Angeles? Ah, lá onde sei, o guri mora, sei. Né? Não. Los Angeles é uma localidadezinha ali de Santa Catarina. Nossa, é só uma rua de barro assim, cara. Ali, ó, uma quantidade de foragido ali, um negócio impressionante. Que dureza. Cara. Dureza. Quer comprar uma bicicleta? Tem Los Angeles lá mesmo. Quer comprar uma bicicleta? Não, não compro, porque é furto, né, cara? Não. É garantia de procedência. Qual é a garantia? Garantia do Osmar. Quem é o Osmar? Mora na esquina ali, pô, da rua de Los Angeles. Eu vou confiar no Osmar. O Osmar, pô? Pô, abraço, Osmar. Nada contra ti, nem te conheço, Osmar. Mas é que o Almir tá me colocando numa situação aqui. Em Santa Catarina, eu morei numa rua chamada Melvin Jones. Melvin Jones? Eu gostava muito desse beleza, nome. Beleza, barato, cara. Depois, pesquisando, eu descobri que o cara tem alguma coisa a ver com a introdução no escotismo, algo que eu valho. Melvin Jones. Obrigado, Melvin Jones. Melvin Jones. Obrigado. Isso em Criciúma? Obrigado. Criciúma. Rua Melvin Jones. Melvin Jones. Eu adorava dizer. Um abraço a você que mora na Melvin Jones. Está nos ouvindo neste momento. Alguém ouve, alguém. Claro, deve ouvir, certo, cara. Vamos dar uma rodadinha aí, 6:10. Flatos do dia! Flatos do dia, no Pretinho Básico com KG. Vai, meu galo, vai, meu Galo! O Galo tomou uma coca agora. A coca faz bem pro Galo. Ah, Galo! Azar, Galo! 6 e 2, Demi Moore bebe demais e apalpa os seios da amiga. Oh, ah, Demi Moore. Uma tragédia pra ela. 6 horas da manhã. Ela deve estar envergonhada. Só um instantinho, eu já vi essa foto ontem às 11 da noite. Não, mas isso é o fuso, né? É o fuso. Ajuda. Não. Eu já sabia. 6 da manhã. Ergue nós, ergue pra família. É aquela Califórnia, cara. Isso é irrelevante. Quem aqui, né? Não, parei um pouquinho. Quem aqui, né, amigo, nunca bebeu demais e apalpou os seios de uma amiga, né, amigo? Quem aqui nunca apalpou os seios de um amigo também, né? Confuso, fica meio confuso. No próximo da família Pires entrar na Playboy é o padrasto dela, né? Orlando Pires. Orlando Pires. 8h36, ex-marido de Ana Maria Braga tem circulado com Ana Paula Junqueira. Mas e a... Quem é a Junqueira? Não sei quem é a Junqueira. Sei nem quem é o ex-marido. É uma amiga da Ana. Falta que faz o Porã nos fatos do dia, cara. O Porã saberia, cara. Vem, mano. Manda uma mensagem, Porã. Da Ana Maria Braga, o ex-segurança dela é Kelly? Não é? Não, que tem um bigodão, matou, não é? Cara, não, mas não, ela foi da Suzana Vieira, se matou. Animal. Tô falando da Ana Maria Braga. O da Suzana Vieira, sim. Não. Mas é a Ana Maria Braga, cara. Cara, o que interessa? A Junqueira. Não, eu quero... Tem olho de vidro ou não tem? Não, o cara que se matou... Não é um olho vazado? Imagens lá. Ana Maria Braga se matou? Tu pesquisou isso, Maurício? O cara que se matou foi o cara da Ana Paula Arósio. O José matou a Ana Paula Arósio. Ah, não pode, cara. Mas ela ainda agora fotografou a capa da revista como... Ana Paula Arósio? Orlando Pires. Ah, sim, o marido da Cléo Pires. É, isso aí. Não, o padrasto. Vocês viram a Playboy? Como assim, rapaz? E o Fábio Júnior? Sim, vimos. Esse é o pai da Cléo. Então, ele não é o padrasto. O padrasto quem? É o pai. A Cléo. Meu Deus. Eu quero saber o seguinte, Fiuk é nome ou é apelido? Não, é o irmão da Cléo. Mas é nome ou apelido? É apelido. É o nome da banda. Ele é Felipe. É o nome da banda. Felipe. Fiuk tem um olho. A banda vazado. Se chama Fiuk? Não, a banda é Fiuk. Não, a banda é Rory. Vamos lá, Cajezinho. Toca a bala aí. É que o Fiuk tem um olho de vidro, isso, né? Exatamente. Vai na próxima. 10h56, Adriana Bombom perde pensão de 12 mil reais de Dudu Nobre. Perdeu? Como perdeu? Caiu no bolso? Perdeu. Isso aí ela recupera rapidamente no final de semana. Final de semana forte dela. Shows. Meio-dia e 58, Aline Moraes e Adriana Bombom se encontram em shopping carioca. Cara, ela perdeu a pensão e foi pro shopping. Óbvio, né? Gastar com o quê? Ela ligou pra Aline. Tu queria que ela entrasse em depressão e ficasse em casa. Lógico. Ela vai pegar uma grana emprestada da Aline Moraes. Acho que ela vai vender o bombom. Ela foi desabafar. 14h59 de biquíni, Denise Richards. É linda. Ótima, é linda. Excepcional. Uma loira de olho azul, um olhão. Ela é 39 anos. Ela é... Castanho claro. Ela tem um olho. Brasileira? Não, tu já viu ela em algum filme. Ela é... gringa. Não, é gringa. Ela é espetacular. E chama atenção porque é 39 anos. Bota aí, tá? Olho azul. Olho azul lindo. Verde e azul ao mesmo tempo. Ficou na dúvida uma hora o pretinho se o David Bowie tem olho de vidro azul ou não. Maurício, pode tomar. O David Bowie tem olho de vidro. Cara, estragou o computador aqui. Não tá funcionando o computador. Ele tem olho. O meu amigo Fernando Gay tem olho de vidro. 16 e 17, Megan Fox sai com o marido e deixa sutiã à mostra. Sai com o marido, tá aqui. Aquele cara é marido dela. Ela casou-se. Eu não li alguma coisa que o Davi Coimbra escreveu no blog que tu já não tava gostando tanto mais da Megan Fox. Eu tô desapontado com ela. O que aconteceu? Não, porque ela tem muitas manias, cara. Sabia? A Megan Fox. Mulheres, né, Davi? Mulheres têm manias, Davi. Não, mas as manias, elas são demais. Por exemplo, ela disse que ela não bota nada na boca que ela acha que tem um pouco de sujeira. Eu digo, por exemplo, ela não usa os talheres do restaurante. Ela não pega em maçanetas. Davi, isso é mentira das mulheres da imprensa que tem inveja da Megan. Será? É mentira. Ou é viado invejoso ou é mulher invejosa. O único órgão de imprensa que mente é o Pretinho Básico. Não, mas o Pretinho não é um órgão de imprensa, é vários. Vai, Cagê! É um órgão de imprensar, né? Agora, Cagê, que horas, Cagê? Daqui a um minuto. Vai acontecer. Não mais que isso, um minuto. Daqui a um minuto, Jerry Halliwell. Jerry Halliwell. Tem que botar a língua pra lá. Jerry Halliwell. Era ruiva. Leva a filha. Não, levará a filha pra festa em Londres. Tá presa num congestionamento lá em Londres. Tá terrível, cara. Tá certo. A gente já sabe antes. Tá levando. A Tamisa tá Avenue. Não, ou não saiu ainda, pediu cara. Terry Hatton não saiu de casa. A gente já sabe que ela vai levar. Terry Hatton, a gente já sabe que vai levar. Britânica é muito pontual, então ela marcou com a filha. Filha, 6h16 eu vou estar aí. Então, ó, já vou. Ó, chegou lá. Chegou agora. Finalmente, 6h16. Muitas sessões. E aí, Mr. Pia? Cristiano Manuel. Ah, vou fazer a vinheta. Falar nisso, eu ouvi, cara, eu ouvi hoje à tarde, porque o material chega aqui na emissora e eu tenho que ouvir, né? Perfeito. Eu ouvi hoje à tarde o programa eleitoral do Cristiano Manualdo, cara. Amanhã nós ouviremos o Cristiano Manualdo fez qualquer coisa pra buscar voto, hein, Cristiano Manualdo? Agora tu não põe o teaser, né? Hã? Claramente já tem um candidato. Não, inclusive. O atual âncora. O Almir, né? Claramente. Inclusive, Marcelo, eu queria avisar a imensa audiência do Pretinho Básico que às 18h30 nós somos obrigados a reprisar o horário político do PB. Antes do show do intervalo, nós somos obrigados a colocar mais uma edição, a reprise, na verdade. Eu tenho aqui um papel, um processo que chegou hoje de manhã pro senhor. Pois não? Um advogado dizendo que o senhor não poderia veicular aquela peça eleitoreira do seu candidato anteriormente ao período de veiculação de peças publicitárias eleitorais. Senhor, assina aqui, por favor. Vai, Cristiano. Ai, bate o pé, assim como eu. Tem que combinar melhor. Não, para aí um pouquinho, vamos parar com essa palhaça. Tu tem uma trilha oficial nesse programa. Ah, eu gosto de ouvir a minha trilha, isto. Oh. Aí vou eu contar esta piada, esta me bota ao zumbi. Ai, bate o pé. Raios! Quatro portugueses estavam a transportar um piano até o 10º andar de um prédio, obviamente. Insatisfeitos com a missão e já cansados, um deles disse: alguém pode ir até os andares acima para que nos diga quantos faltam ainda para carregarmos esse piano? E assim fomos um de nós. No caso, eu fui indicado para chegar até lá. Subi e cheguei. Lá adiante, cheguei no 10º andar e contei comigo. Se estou no 10º andar e subi 6, é óbvio que estamos no 4º, faltam 6 andares, fiz de desconto, retornei. Me encontrei com eles novamente e eles me indagaram quanto falta. Eu disse: olha, antes que diga, tenho 2 más notícias. Eles disseram para mim: não, então se são 2 que nos diga apenas uma, porque não queremos saber a outra. Quando chegarmos lá, nos avise qual seria a outra. Eu disse: faltam ainda 6 andares para chegarmos até o topo do prédio. A primeira má notícia. É. Assim continuamos a elevar, o piano estava bastante pesado. Nós quase demoramos aproximadamente mais 10 horas. Assim que chegamos então no 10º andar, cansados, eles perguntaram para mim: qual é a outra notícia má? Eu disse: o prédio não é esse. Muito bom, Cristiano Manuel. Pois não, estou à disposição. Muito bom. E aí, Marcola? Oi, meninos, gostaria da ajuda de vocês no PB. Estou fazendo uma matéria sobre a iniciativa de uma turma da 7ª série do Colégio de Indaial, uma cidade próxima a Blumenau, de começar uma campanha de combate ao bullying. Eles fizeram um blog e estão colhendo depoimentos, depois vão montar uma exposição na escola deles. O que eu queria de vocês é um grifo pra matéria. Grifa! Um textinho de 2 parágrafos curtinhos, cerca de 800 caracteres sobre o assunto. Tem que pagar. Não. Eu mando salada. O Gênesis vai escrever. O Gênesis vai mandar. O Gênesis vai escrever. Mas o blog, pra você aí que quer, enfim, contribuir com essa campanha contra o bullying dos garotos da 7ª série de um colégio de Indaial, cidade próxima a Blumenau, é 702-702, Raulino, com R, Horn, H-O-R-N, ponto blogspot. Raulino. horn.blogspot.com. Mandou a Daniela Pereira, repórter do Médio e Alto Vale, do Jornal de Santa Catarina, o Santa. Não, meu, vou mandar. Ninguém nunca vai decorar. Sofreu muito bullying quando era guri, Jason? Mais ou menos, falava. Ainda sou no colégio, falava. Tu nem sabe que é bullying, meu Jason. Eu não sei se é bullying. Claro que sabe. Tu disse sim ou não, tá? É. Tocavam na tua bunda? Sim. Davam um tapa na tua cabeça? Sim, claro. Te chamavam de gordinho? Sim, tá lá. Então tu sofreu de bullying. É isso aí. Chama Bullying. Eu acho legal essa história. Sabe, tu e teu chefe, o Fetter, os Fetter também sofriam. Fetter sofria muito. Tu também, meu? Tu também tinha. Os caras também te atolavam, meu. Não, cara, eles me agrediam moralmente, psicologicamente. Oh. Né? E aí atolava, nunca ninguém agora me atolava. Tá aí um vencedor. Tu sabe, então eu vou me candidatar também, atolado. Pra quê? Eu não gosto de violência, eu não gosto de violência, mas eu tenho uma rápida saída pro bullying. Dale pau em quem tá bulinando. Não, mas normalmente é maior o cara. Eu tinha um amigo chamado Junta Jaime. Dois ou três. Até que tu pegou o sarrafo. Um amigo chamado Jaime, que era muito grande. A gente chamava ele de Nego Albino, porque ele era branco, assim, né? Grande, parecia um negão, assim, mas era branco. Fortão. E batia muito num outro amigo meu chamado Cristiano, um gordinho. Como apanhou o Cristiano? Como apanhou o Cristiano? Mas aí tem pedra, tem familiar. Hoje em dia casaram, né? É barbada. Não dá pra aguentar, bullying não dá pra aguentar. Hoje em dia estão os dois juntos, casados. Bem legal. Muito legal. Muito bom. União estável. E o Nego Albino é a mãe. É a mãe. O Fortão é a mãezinha. Onde é que tava aí? Onde é que tava aí? E aí, Davizinho? Lendo o programa das 18 horas. Olá! Parabéns, produção. Olá, rapazes. Quero parabenizar. Não interessa. Mas ontem, vindo o programa, algum dos apresentadores, que não me lembro qual, falou Porã. Que nunca uma amiga diz pra outra que não se separe ou deixe o cara. Porã. Quero aqui. Só pode ser o Porã. Quero aqui deixar o meu protesto e dizer que sou separada há 12 anos, de um relacionamento sério como o casamento. E sempre que uma amiga casada ou namorada me procura para desabafar, eu sempre aconselho que elas procurem ver o lado bom do seu parceiro. Porque, queridas, aqui fora não tá fácil. Claro, mas aí é aqui fora. E ainda mais, aqui fora, aqui fora ela diz, fora, ela tá no mercado, né, cara? Do outro lado do mundo. Cara, 12 anos separada já. 12 anos. Há 12 anos, Davi, ela está separada. 12 anos tentando e tentando. Deve ser um canhão, né? Mas é que depende, né? Tem mulher solteira convicta, né? A verdade é que mulher separada com filho pequeno é difícil conseguir uma mente. Kit completo é difícil. É verdade. É, os caras pegam. É? O meu irmão ficou, casou com uma mulher que tinha filho. Muito bem. Que homem, salva de palmas para o irmão. Gordo, menos alguém na família. Eu queria aproveitar, presta, né? Queria aproveitar e falar pro gordo que eu esqueci de depositar o dinheiro pra ele. Mas tu prometeu pro cara na minha frente que ia depositar o dinheiro. Tá, mas agora tu já citou ele no programa, então tá pago. E o mais legal é que o filho é do Potter. Isso aqui prova a honra. Como é que chama? A grandeza. A grandeza do irmão, cara. Não, eu fico. Você não é fácil. Não, beijo, é fácil. Não, olha, o Alan é uma figuraça. Beijo pra ele. Eu sou o resto do e-mail da mina aqui, ó. E ainda mais reitero que todo aquele papo sobre a modernidade, onde ninguém é de ninguém. Sim, porque hoje em dia ninguém mais quer compromisso sério, querem a curtir. Né? Mas devo admitir que as mulheres são grandes culpadas. São culpadas disso tudo. Esse negócio de liberar geral acabou sobrando pra nós. Uma loucura salada, tipo, dá todo mundo pegando. O que tu acha de liberar geral? Acho legal, meu. A Jennifer, liberar a Jennifer pra galera aí. Olha bem o que tu fala, hein? Tu vai chegar e ela vai te intimar. Se achar tudo legal, liberado, tá aí. Olha que ela diz assim, porque agora, se tu não quer dar, o cara vai na outra esquina e tem outra que dá. Às não precisa ser nem uma vergonha pra nós mulheres. É, mas dá o quê, Davi? Dá amor, dá o seu amor. Dá amor, atenção, um carinho. Que ela tá esmola. Dá os seus favores. Os seus pertences. Aí, obviamente, ela tá mandando um beijo pra Rodaica. Obviamente. E nem preciso dizer que o Fetter sabe a mulher que tem, né, Fetter? Sei. Entendeu? E ela também sabe o marido que tem. Não, isso ela não diz aqui. Cara, diz que tu sabe a mulher que tem. Legal é saber, não saber a mulher que tem, né, cara? Deve ser legal. Não, eu prefiro saber, cara. A nossa mina aqui, que é o nome dela? A Nath. A nossa mina, Nath. A Nath da Silva. Encalhadaça. Aqui o e-mail dela, ó. Há 12 anos. Encalhadaça@hotmail.com. Encalhadaça 31. Cara, sabe que quando eu descobri uma guampa que eu levei numa antiga namorada minha, a Fabiana. Aí isso te traumatizou, né, cara? Me traumatizou muito. E eu desconfiava, sabe com quem? Ela passou uma temporada de verão sozinha. Eu em Alegrete, ela passou a temporada de verão numa tia, numas primas, aqui numas praias aqui do Rio Grande do Sul. E aí eu falava muito pouco com ela, e aí ela voltaria antes do carnaval, ela ficou para o carnaval, porque tava na praia já, né? E aí ela tinha um colete do bloco de carnaval. Aí sempre que eu abria a gaveta dela, assim, eu olhava aquele colete, assim, vai dar problema esse colete. Eu senti uma energia negativa naquele colete. Aí eu olhava o coletezinho, assim, né? E aí perguntava assim, tu ficou com alguém no carnaval? Ela assim, não, não fiquei. Aí passou uns 3 meses, ela assim, eu preciso falar uma coisa. Trilha. Sexto andar. Trilha, assim, trilha. Dia das Mães, em maio. Aí eu fiquei com o cara no carnaval. Fabiana Leonardi, o nome dela. Nossa, cara, que isso, cara. E aí, traumatizado, eu no sexto andar peguei o colete e joguei pela janela. Que cena, hein, Potter? Que cena, mano. É? E aí eu me libertei alma, né, daquela guampa. Continuei com a Fabiana Leonardi. O Potter pegou e encheu o colete de torrada. O cara tem vergonha na cara. Era o colete. Que pega a mulher com um amante no sofá e enche o sofá de porrada. Claro. O problema era o colete. Pensa que era um colete. A moral da história, não abraçou. Não deixe sua mulher usar um colete. Isso. A mulher, se ela conta pra ti que te corneou, como aconteceu com o Potter, é porque ela quer que tu te separe dela. É. Ela quer. Pior que não, e se tu não te separa, ela não te respeita mais. Eu acho que não. Inverteu. Se a mulher não vai me respeitar pela minha cornitude, por que então que ela vai me respeitar, cara? E olha aqui. Boa, Piangeta. Aquele meio da Nath ali é surpreendente, né, cara? Parece tipo um corno respeitado. Muitas mulheres, depois de separadas, ficam amargas, né? E não acreditando mais na relação. E ver um e-mail de uma mulher com 12 anos depois de separada valorizar a união. Ela precisa de uma união. Mas mais do que ela valoriza. Ela valoriza porque não tem, né? Porque ela percebeu. Adoro ver história de mulher que se separou e tal, e aí 12 anos depois ficou mal. Na fossa, não consegue mais ninguém. 12 anos? Principalmente se é tua ex-mulher. Cara, isso pra mim ia ser consagração. Uma coisa boa é ver ex-namorada que largou o cara hoje gorda. Ah, que isso, cara? Que isso? Não. É bom mesmo. Olha, pessoal, foi o Davi, hein? Foi o Davi. É um prazer cruel. Eu tenho um amigo que se separou da mulher, e a mulher, então quer se separar? Então eu também. E saiu por aí a mulher, liberou, louca. Três namorados surfistas, um em cada esquina, um em cada praia, coisa e tal. Hoje está bebendo demais. Viu? E o marido, o meu amigo, está feliz com uma nova união, com uma nova burro, galera. Quem não ficou solteiro, viajando burro por aí. Esse negócio. Como é impressionante que a gente tem enraizado. Eu fico muito feliz porque é meu time dos homens. Eu torço sempre pro meu time. Time dos homens. Só deixa eu comentar que é impressionante como a gente tem enraizado o machismo, né? Não tem como fugir, porque um casal separa. O cara pode passar noites e noites bebendo, chegando de bem em casa, farreando, isso e aquilo. Agora tá separado, tá lá. Tá na gandaia. A mulher separou. Se ela inventar de tomar um trago. Mas olha, tava aquela louca. A definição da louca é melhor, mas tá uma louca. Olha. Pia, elas se separam. Primeira coisa que elas fazem, 7:30 da manhã, estão correndo no parcão. Entendeu? Uma mulher de um amigo meu, o cara se separou. Ela usava óculos e era meio gordinha, tá? Se vestiu com aqueles vestidos floreados, comprido. Vai contar uma história que vai, beneficiar o time feminino. Não, para aí, calma aí. Time das mulheres. É, de certa forma, sim. É, claro. Um dia nós estávamos no bar, assim, tipo, um tempo depois, ele bebendo. Velha, ele tá lá bebendo e tal. Aí chegou um outro amigo nosso. Sabe a tua ex-mulher ali? Ela tá no outro bar, bebendo com dois caras. E tá de mini saia. E sem óculos. E o cara não acreditou, ele foi lá. Cara, voltou depois de 5 minutos e sentou-se e só disse assim: ó, tá de mini saia e sem óculos. E não falou mais nada o resto da noite. Caraca, que beleza, cara. Esse é o padrão. Isso dói. É por isso que eu fico tão feliz quando uma mulher tá mal. Porque o padrão, o homem fica mal. O homem dá metade dos bens pra mulher e ainda fica mal. Sofre. A única diferença entre homens e mulheres, amigos. É um negócio no meio. É que as mulheres querem muitas coisas de um homem só. E o homem, cara, quer uma coisa. Uma única coisa de várias mulheres. Homem. Essa aqui mandou o Christian Sickman. Valeu aí, Christian. Obrigado pela dica de telemarketing. Dica de telemarketing rapidinha. O Bruno Silva manda pra gente. Deve ser o lateral do Inter. O lateral do Inter aí ouvindo a concentração. É, uma dica boa para as ligações dos bancos oferecendo contas ou serviço é dizer que não tem renda. Boa. E principalmente que depende dos pais. Na hora eles agradecem o desleito. Ah, eu já fiz isso lá. É mesmo? Bruno lá de Rio Grande. Bruno Silva de Rio Grande. Vamos faturar? Não, não, ainda não. Não tá na hora ainda, cara. Tá na hora, bora. Fazer os classificados aqui, mas antes eu quero a gente tá falando disso aqui: 10 coisas que os homens mais odeiam nas mulheres. Opa! Primeiro, batom 30, nos dentes. Né? Mas peraí. Isso não foi da não, mesma isso, relação? Isso aí é relacionado à maquiagem. Maquiagem, é. Uma pesquisa realizada pela marca de cosméticos Saint Yves afirma que 1 em cada 5 homens gostaria que sua companheira parasse de usar maquiagem e ainda apontaram as 10 coisas que mais os irritam na maquiagem de uma mulher. Tá. Então, em 10º lugar é o estilo Amy Winehouse de delinear os olhos. Como é que é? Aqui, aquela coisa puxada aqui assim, entendeu? Aquela pinta aqui assim, vem até aqui assim. Nono, sobrancelhas marcadas por lápis. Ah, elas tiraram uma época a sobrancelha porque era moda, e agora a moda é ter sobrancelha. Elas pintam a sobrancelha. Foi eu, sim, Maurício? Oitavo, sombra azul muito brilhante. Cara, desculpa, um homem que nota tudo isso não é um homem. Tá, mas para não, é o quê? O que tu olha na mulher? É um viado. Ah, é? Cara, o cara é viado. Tem vergonha na cara, tu não nota uma sobrancelha pintada. A mulher se maquia. Nunca não, olha pra cara das mulheres. Tu é um chinelo. Sobrancelha pintada, tudo bem. Agora, Pi, tons de azul. Pô, mas o azulão forte, tu cara, nota, cara. Tu imagina que a mulher tem olho azul, digamos olho azul, e ela pintou aqui, botou, colocou a sombra aqui azul. Nas pálpebras. Cara, né? É incrível essa história, porque uma namorada que eu tive, a gente saiu a primeira vez, aí eu fui na casa dela. Eu fui na casa dela, daí eu vi aqueles mural de foto. Ah. E aí tinha uma foto dela com uma sombra azul. Chama sombra aquilo, né? É. Sombra, isso. E é. Põe assim na coisa. Isso. Eu falei, meu Deus, onde é que eu me meti? E aí na segunda vez. Na segunda vez que a gente saiu, eu citei aquela foto, né? Pois é, aquela sombra azul no teu olho e tal. Ah, aquilo lá eu não uso muito mais. Que bom, porque eu não. Aí cresceu, não achei eu não tão consigo. Legal. Na terceira vez, ela mandou uma mensagem: vamos sair sem sombra azul, hein? Em sétimo lugar, pintar uma pálpebra feio, assim, cara. Né, cara? Cara, é maquiagem da mulher. A tua mulher deve se maquiar assim, Davi. Imagina, e tu nem nota. Ali, tu nem nota, Davi. Não, é bonito. Tem uma maquiagem que deixa os cílios grandões assim. Tem. Rímel é legal. Não, é que tem também os cílios postiços, né? Ah, não. A mulher coloca pra alongar os cílios. Quando a mulher pisca, faz vento. Assim mesmo, assim, Potter. A mulher chega, o cílio chega meia hora antes. Da Lady Gaga. Lady Gaga. Agora tem cílios também que tu olha e tu não pensa que é possível. Os papos também normal. Que a mulher não botou. Mas rímel é legal quando tu faz a mulher chorar depois. Daí continuando aqui, 7º lugar, manchas de base. 6º lugar, batom com muito brilho. Batom não precisa. Batom é exagero. Batom a mulher tem que usar quando sai com as amigas. Aí usa batom. Aquela batom, coisa não. Que elas botam transparente é legal. Ou com um amante, né? Usa batom com amante. Aquilo é gloss. Aquilo lá, aquele troço do gloss lá não dá. No chimarrão não dá. Acaba com o chimarrão. Por que tomar chimarrão com a mulher? Senta, nega, velho. Vamos tomar o chimarrão e tira isso todos os beijos. Claro, cara. Não, mas é verdade, meu. Não tem como. Quinto. Rímel demais. Quarto. Olho de panda no dia seguinte. É verdade. Terceiro, camada muito grossa de base no rosto. Essa é a pior. Segundo, blush muito marcado. E primeiro, batom nos dentes. Batom no copo é deselegante. Não, pior, cara. Eu vou falar uma coisa muito nojenta. Batom no cigarro. Nossa, cara. É a pior imagem que pode existir. Tu tá louco, que tem é quando a mulher se arruma pra ir no casamento. Ela sai com aquele coque. É aquele cheiro de laquê, né? Coisa horrível. Eu só não aquele gostei. Aquele vestido cheiro de asa. R$200 pra se enfeiar. Eu só não gosto dessa base em excesso aí, que é a terceira, eu acho, ali, né, da lista. E a segunda, repete a segunda ali, Fetter. A segunda. Blush muito marcado. É, essas ou o resto tudo. Qual é a diferença de blush e base? De blush, eu acho assim, qual é a diferença de blush e base? Boa. Ah, vai perguntar base era que cor da pele. Cor da pele. O blush é mais vermelho. Blush é rosado. Não parece Cybrus. Aquelas maçãs. Boa, gente. Qualquer dessas 10 aí, se você não for a Isabeli Fontana, não pode usar. Não, e tem outra. Se for, pode usar. Eu acho que nenhum aqui foi fumante já. Não. Não. Graças a Deus. Eu como ex-fumante. O Maurício, Amaral. Maurício Amaral. Eu fumo por esporte. Eu sou um fumante que controla o vício e a dependência. Olha, um cigarrinho com uma mulher com a marquinha de batom é bom pro fumante, cara. É uma companheira. Não faz mal, tá lá. Mas faz mal, não recomendo. Não vai. Vamos faturar? Não, cara, vou eu aqui agora. Vamos nós com os classificados do Pretinho. É clá clá, é clá clá, é clá clá. Classificados do Pretinho. Troco meu Uno Mille por dinheiro. Pra pegar o dinheiro e fazer o que eu quiser. O carro é modelo EX ano 2000, tá em excelente estado. Tô pedindo 12.500, dando 2.500 de entrada. Tem um cara de uma garagem que financia pra nós. Um abraço, Pretinho, eu adoro o programa. Manda um velha pra todo mundo. Diego de Caxias do Sul, interessados, e-mail para vendouno.ex2000@yahoo.com.br. Cara da garagem faz financiamento, taxinhas amigas. Olá, caros amigos do PB. Meu cunhado tá vendendo um Fuscão branco, ano 84, motor 1.6, funcionando que nem relógio. Em ótimo estado, documentação OK, balanceamento e geometria OK, pneus OK, insul, filme nas lataria. Na lataria? E no vidro traseiro. Na estrada bota muito carrinho novo pra trás, diz ele aqui. Interessados em entrar em contato pelo e-mail Fábio Krepps, com K-R-E-P de pato S, fabiokrepps@gmail.com. Tá pedindo 3.800 neste Fuscão branco, ano 84, o nosso amigo Fábio Krepps. Por falar nisso, o caos na BR-116. É, uma tudo carreta trancado. Tombou, 5 quilômetros de congelamento. Que dureza! Vamos faturar! Vamos faturar, Almirzinho! Desclassificados do Almir! Manda bala, Almir! Serviços! Almir limpa fossas! Almir importante, limpa importante esse fossa serviço. Fossa de gordura e coisa e tal. Satisfação garantida ou seu produto de volta. Que produto? Vai devolver a gordura? Foto, devolvo? Que isso? Não gostou, eu devolvo. Tá louco? Quer que eu devolva? Não. Acompanhantes, homem invisível procura mulher transparente para fazer coisas nunca jamais antes vistas. Giovanni Beteato, Caxias do Sul, @twitter.com. Jogo intervalo, 7:23. Agora a gente é obrigado a reprisar o horário político do Pretinho Básico. São alguns minutinhos aí que você vai ficar ouvindo as propostas de governo dos candidatos à âncora do programa. Voltamos em seguida. Interrompemos a programação da Rede Atlântida para a apresentação do horário eleitoral gratuito do PB. Evidente, né? Que em função do planejamento, né? Que nós deixamos de fazer no Grêmio, né? Nós estamos aqui tentando, né? Evidente, né? Fazer com que o Pretinho Básico atinja, né? Através da minha ancoragem, né? E do meu planejamento, né? Um sucesso absoluto, né? E que possamos alcançar, né? Esse definido ouvinte da Atlântida. Eu não gostaria, né? De continuar falando, né? Olá, meu nome é Joãozinho. Represento os partidos nanicos, por isso tenho pouco tempo para falar. É isso aí, se liga aí, pra você que quer ter uma voz ativa da comunidade, na ancoragem do PB, é só votar em mim, guri, tá ruim pra todo mundo, mas pode ficar pior, para mudar, pra melhorar, vamos juntos, guri. Atlântida, Atlântida, Atlântida. Ei! De volta, né, Geizu? Tamo aí com o Pretinho Básico de volta pra todo o sul do Brasil pela Rede Atlântida. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado a você que nos ouve, a você que nos acompanha pelo blog, pelo Twitter. Você nos faz muito feliz mesmo. Nós temos uma boa audiência neste horário no Rádio FM por sua causa, sua responsabilidade. Nós somos o primeiro lugar no Ibope absoluto neste momento no FM no sul do Brasil. Temos mais de 800 mil acessos no blog neste mês de julho. nos coloca na segunda colocação dos blogs mais lidos do Clique RBS. Muito obrigado. E o vídeo do Pretinho falando de futebol da semana já está na capa do Clique. Demais, demais. Isso é uma surpresa pra nós, porque afinal de contas somos amigos reunidos em volta de uma mesa trocando ideias, entendeu? É só isso, e por isso que a gente fica espantado com esta audiência milionária. Muito obrigado, não dá pra deixar de agradecer. É, doutor Alceu! É, papa mesmo! Vamos trabalhar, doutor Alceu! Casa Perini, especial é o agora. Aprecie com moderação. Apresenta Bola, Bola nas Costas. Vai, doutor Alceu! Doutor Peter, doutor Celso Rotti confirmou o grupo completo pra final amanhã, doutor Peter. Tá bem, doutor Alceu! Exatamente, o Beto Almeida é o novo técnico do Juventude. Juventude, que se bobear, vai cair pra série D. Ah, eu estou pensando em planejar o Juventude. Boa, ah, mano, que vem. Boa, doutor. O Real Madrid contratou o Ozil. Vem cá, cara. O alemão, craque, aquele que jogou muita bola na Alemanha. Muita bola, craque. Mano. Exatamente, doutor Peter, era isso. Era isso, doutor Alceu, tá bom, mas obrigado. Mas vem cá. Esse cara contrata todo mundo, né? Brincadeira. O Ozil joga bola, hein? Dinheiro, né, cara? 12 minutos pra 7, vamos nós de novo. Tem um valo aqui no lado da minha casa. Ah, um valo. Não vem arrumar nunca. Ai, moço, esse colégio já foi assaltado umas 10 vezes. Agora no Pretinho Básico, Bota a Boca. Me chamo Michele, moro em Pelotas e gostaria de usar o quadro Bota a Boca para reclamar dos constantes vazamentos de água que ocorrem na minha cidade. Em uma época em que existe tanta preocupação com o desperdício de água, com tantas campanhas para economizar recursos naturais, etc., vemos aqui em Pelotas verdadeiros córregos de água límpida escoando direto para os bueiros. Na rua São Paulo, por exemplo, existe uma correnteza de água potável de cerca de 1,5 metro de largura, que flui há quase uma semana sem que nada seja feito. Na minha rua há um outro vazamento comunicado à prefeitura no dia 8 de julho. E até agora nada. 8 de julho. 8 de julho. E assim há tantos outros. Há outros tantos. É um verdadeiro descaso com o meio ambiente. Espero que a divulgação do programa ajude a alertar o pessoal daqui de Pelotas para esse problema. Michele, lá de Pelotas. Estamos de olho, Cid. Estamos de olho. Vai daí, Davi Coimbra. Ai, e aí, galera do Pretinho. Escutei uma frase de uma amiga e fiquei de cara. O que disse a amiga, Jorge Lopes? Estávamos conversando sobre casamento, relacionamentos, como lidar com as discussões, as diferenças, enfim. É, sem conclusão alguma, ela me respondeu com a seguinte frase. A frase da amiga. Olha só. O casamento é um fardo tão pesado que tem que ser carregado por três pessoas. Que isso, cara. E não é a sogra a terceira, fique que claro. Que isso. Não, então que seja por quatro pessoas pra ficar tudo justo, né, cara? Ah, vamos levar o casamento de quatro aí. Não, e o Jorge Lopes ficou pensando no marido dela. Ela tem marido. Que por sinal é meu brother. Mas ela pode aceitar que ele tenha uma amante. Pois é. Ele aceitaria que ela tivesse uma amante? Não! Eu aceitaria. Que não, cara. Eu aceitaria. Que a minha mulher tivesse uma amante. Tu toparia um casamento aberto, então, Potter? Completamente aberto. Vocês morariam na mesma casa? Não, aí também não, né? Não, tu sustentaria ela. Mas o casamento é esse, tem que morar na mesma casa. Aí que tá, mas tipo assim, aí é que tipo assim, quanto mais gente em casa, mais atrapalha, né? Como mais gente em casa? Na tua casa, com a tua mulher, mora tu e ela. O casamento moderno seria eu com o meu apartamento, o outro cara com o apartamento dele e a nossa mulher com outro apartamento. Né? Cada mulher independente. Cara, isso é ficção científica. Isso não é casamento. Tem muito disso aí, cara. Isso não é casamento. Pode acontecer, pô. Cada vez cresce. Quer dizer, então, se eu entendi, tu trairia ele com uma mulher? Não. Nós moraríamos em casas diferentes. Boa, Pê. Manda bala aí, Marcola. Che, tem uma piada de Galdério. Como é que era aquela música do São Paulo? Vamos, São Paulo! Vamos, São Paulo! Vamos ser campeão! Arerê, gaúcho! Libera a rosca e fala tchê! Que beleza! O gauchão chega num restaurante e pergunta ao garçom: tem carne de tigre? É o Mike Tyson. Tu tens carne de tigre? Ah, vou ver lá, no. Vê lá dentro. Não, mas o Mike Tyson, ele não come tigre. Ele tem um tigre de estimação. Tem uma tigresa. É. E aí o cara já vendeu, tá? Cara, tem um documentário do Tyson, cara, chamado Tyson. Olhem, procurem. Tyson, só isso, de 2008. E tem do Jason chamado Jason. Como é que é, Jason? Foi lançado que ano? É Minha vida falada. A vida é um documentário. Meu cotidiano. O Tyson, cara. Rapidamente, tia. Desculpa aí, tia. Gaúcho. O Tyson ficou no auge da carreira dele de 17 anos. Com 14 anos ele foi campeão olímpico. Mike Tyson, né? Mike Tyson. Os caras estão ouvindo. Mike Tyson ficou dos 17 aos 22 anos sem praticar sexo. O auge da carreira dele, quando ele acabava quase todas as lutas em um ou dois, três rounds. Ele tá com raiva da vida, ele né, ficou cara? Com 5 anos em abstinência. Isso e aí foco, largou. Isso e é aí foco, foi. Cara. Aí foi foco. Eu também tava lá. Sabe por quê? Porque uma mulher pode tirar o cara do foco, cara. Cara, o Tyson tinha 14 anos aí em Moscou, na Olimpíada. Não, não foi em Moscou. Em alguma Olimpíada, que eu lembro, era Los Angeles, 84, acho que foi. Ele ganhou uma luta em 8 segundos. Meu Deus. Mais detalhes do documentário Tyson. Vai daí então, Marcola. Quer dizer, Gauchão. Essa lenda que o Geiso fala assim porque ele não faz sexo, né? Não, claro que faz. Tá, e aí o Gauchão? Então o Gauchão pediu. Não sei se vocês se lembram do episódio anterior. No episódio anterior. É, previously. On Gauchão. On Lost. Ele pediu uma carne de tigre lá na churrascaria. Daí escorreu o garçom lá pra dentro. Ô, chefe! Tem a carne de tigre aí? Ih, rapaz, só tem carne de veado. Ai, agora, leva de veado mesmo. Tá bom, vou levar. Prepararam ali a carne de veado, deram pro gauchão comer. E o gauchão se refestelou, né? Chamas, que delícia isso. E o garçom perguntou, e aí, gauchão? O que o senhor tá achando da carne aqui? Tchê, isso daqui é fera comendo fera. Boa, gauchão, muito boa. E aí, Cajezinho? Vida de merda. Quem mandou foi o Roger Freitas de Oliveira de Caxias do Sul. Hoje entrei no MSN da minha namorada. Lá tinha dois grupos, um favorito, cheio de amigos, que até tinha o ex dela. E o outro chamado Resto. Adivinha qual tá? Erro número um, não se entra no MSN da namorada. Hoje estava entediado porque quase todos os meus amigos estão fora da cidade. O telefone tocou e eu atendi feliz. Era uma gravação da prefeitura sobre a gripe suína. Eu ouvi até o fim. Vida de merda. Hoje convidei todos os meus amigos para sair e todos falaram que não podiam. Então eu saí sozinho. Aí encontrei todos juntos no centro. Um veio me dizer que eles haviam me ligado várias vezes. Mostrei que meu celular não tinha registro. Bah. Então, ele me falou que havia ligado pra minha casa. Não tenho telefone residencial. Manda um... Pode ficar tranquilo, galera. Pro meu amigo Oswaldir e um... E o Carlos Magrão, cara. Olho, Magnata! Pro meu amigo Bruno. Ô, cara, antes de entregar pro Cid Moreira fazer o salmão dessa noite de terça-feira, queria dizer que neste próximo sábado nós estaremos mais uma vez invadindo a residência, o lar, a casa, o domicílio do nosso ouvinte, da nossa audiência na promoção Eu Quero o PB na Minha Casa. Portanto... Eu estou informando que as participações para a promoção deste sábado estão encerradas. Mais de 1000 participantes nesta ocasião. Amanhã no PB das 18, a gente vai conhecer o vencedor deste mês de agosto da promoção, que vai ter a transmissão do Pretinho Básico ao vivo da sua casa neste sábado, dia 21 de agosto. É amanhã, 6 da tarde, aqui no Pretinho, patrocínio do nosso grande parceiro aqui do Pretinho das 6, a Telefonia Big, os melhores produtos e preços imbatíveis. Vai lá, Davi Coimbra. Ah, sim. Vai, quer ir lá, Geiso, com a gente, cara? Pode ser, tá lá. Pode ser, beleza. Pode levar a Jennifer, se quiser, também. Não, a gente fazer uns enxovals, tá lá. Tá fazendo enxoval? É. Vamos casar? Semana que vem, claro. É que a Jennifer pegou barriga, né? Não te esquece. Pegou barriga. Ginecologistas. Pegou barriga. Foi onde? Ginecologistas, tá lá. Certo. Foi em vários. Mais um, né? Não, é só um, tá lá. O que tu quer falar aí, Geiso? O que tu quer falar aí? Eu recebi uns e-mails, meu. Pô, meu. Legal, cara. Qual é o e-mail? É geiso@atlantida.com.br. Temos que criar, tá lá. Temos que criar. É verdade, temos que criar. Meu, assim, ó. Da Shalom Corretor de Imóveis, tá lá. Tipo, olá. Pesado, tá lá. Desafio, meu. Podemos subir para baixo e descer para cima, tá lá? Não, né, gente? Sim, meu, tá lá. Como? Sim, meu. Exemplos, tá lá. Eu estou no térreo, tá lá. Em um prédio de 10 andares, meu. Eu quero subir para o 5º andar, tá lá. Logo estão lá, subos para baixo. Estão lá no sexto andar. Como é? O que, que é? Como é? Sem sobe tá para baixo do sexto andar. Ah, sim, tá lá. Ah, é do sexto, tá lá. Eu quero pro terceiro, né, meu? Tá lá. Logo desço para cima do segundo andar, tá lá. É verdade. Desceu para cima, é. Tá lá. Mano, tipo, eu não entendi, mas está lá, vocês não, entenderam, não, meu? Não dá nada. O que importa é que a audiência é inteligente, tipo, entendeu? Mano, tá lá. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo, querido. É, o Paratati está lá, da Chayane. Ô, Chayane está lá. O que é, tá? Chayane, cara. Normal. Tu acha que Jennifer? Jennifer aqui é legal. Ih, meu, se possível, é no PV das 18, né, meu? Quem mandou, meu? Ali, ó. Shalom e Marlos, tá lá? Marcial Imóveis, meu. Marcial. Obrigado aí, o Geiso. Valeu. E amanhã não dá pra perder, né? O trote que o amigo... Eu peguei, tá lá. É, pegou o cara? Peguei, tá lá. É? O peguei. Trote que o amigo do Geiso me passou, cara. Amanhã no Pretinho da Uma. Amanhã no Pretinho da Uma, no finalzinho do Pretinho da Uma. Vamos lá, Sidão. O Conferes aqui. Claro que só sim. Um pouquinho. Boa noite. 58 minutos e 30 segundos. Ah, é suficiente. 1 minuto e meio, foi. Quem mandou este salmo foi o Gabriel. O Gabriel que diz aqui não sei o quê. Falou muitas coisas, mas vamos para os salmos. Ru, ru, ru, ru, ru, ru, ru, ru, ye, ye, ya. O simples torna ela demais. Quinta o shopping, domingo os pais. Tento entender, porque ainda não ligo para você. Ela só me diz não. Pra mim já tornou padrão. E faz por querer. Te vejo na minha. Vai ser só minha. Te vejo na minha. Vai ser só minha. Falo tão sério. É sério, você vai. Vai ser só minha. Aposto um beijo que você me quer. Eu te completo, baby. Ho, ho, u. Ho, ho, u. Vem que é certo, baby. Não é Chico Buarque? Te vejo na minha. Muito bem, era isso, Sidão. Obrigado, boa noite a todo mundo. Voltamos amanhã, valeu.